se cansa de te ver dormir. Não demora não, que eu tenho meu encontro feito com um mar de pérolas. De te ver dormir. Não demora não, que eu tenho meu encontro feito com o mar de pérola. Vai ver, é teu. Coisas da civilização. Você gruda nesse corpo. Desculpa se eu ficar mudo, mas o tempo que eu tenho é pra voar. Você gruda nesse corpo. Desculpa se eu ficar mudo, mas o tempo que eu tenho é pra voar.